Hoje eu vou de lacoste, ela de burro. Ela gosta de siroco, de royal sapo. Ela é tudo mais pra frente, eu fico suco. Mas pra não ficar tranquilo, eu vou bolando. Quando ela não quer a Dutch, ela pega juro. Me veio do primeiro encontro nosso lá na sul. No tempo que era escasso, eu não fui mais um. Quem diria hoje, nós no jet de X1. Ela já se arrumou e postou na internet. Todo mandaque disfarçado na gilete. Na face um rolo, dois o pisante é profissi 7. Já falei pra ela que hoje o peão promete. De peão na quebrada fui no jet comum. Ela no banco direito na minha X1. Tô bolando um back pra na fumar um. Se jogou na brisa e agora tá sussu. De peão na quebrada fui no jet comum. Ela no banco direito da minha X1. Tô bolando um back pra na fumar um. Jogou na brisa, agora tá sussu. Hoje eu vou de lacoste, ela de bubu. Ela gosta de siroque, eu de royal salu. Ela é toda mais pra frente, eu fico sussu. Só na fica tranquila, eu vou rolando. Quando ela não quer a Dutch, ela pega juju. Lembrei do primeiro encontro nosso lá na sul. No tempo que era escasso, eu não fui mais um. Quem diria hoje, nós no jet de X1. E ela já se arrumou e postou na internet. Eu tô do mandrake disfarçado na gilete. Na passe rolou dois, o pisante é o profissi 7. Já falei pra ela que hoje o peão promete. De peão na quebrada, fui no jet comum. Ela no banco direito da minha X1. Tô bolando back pra nós fumar um. Se jogou na brisa, agora tá sussu. De peão na quebrada, fui no jet comum. Ela no banco direito da minha X1. Tô bolando back pra nós fumar um. Se jogou na brisa, agora tá sussu. Yeah.